sinto a falta de você. Deitar no seu colo e ver o anoitecer, trocando carícias, juras de paixão, fumando maconha e adorando o cão. Sem você estou incompleto, sem destino tudo é incerto. Não consigo viver sem tua carícia, gostava de te ver trocando tiro com a polícia. De mãos dadas com você, seu rosto na luz vem entardecer. Do alto do mirante te vejo no céu, com essas coisas que tu fala quando tu fuma berel. De noite no meu quarto só penso em nosso amor. Você é uma deusa fina flor, você é uma cadela minha puta, brincando de roleta russa. No cemitério uma cova, amor de verdade a toda prova. Te ponho na água quente pra tua pele amolecer, te dou mais 10 buracos pra aumentar nosso prazer. Usamos juntos, fuma pedra, as folhas da Bíblia enrola erva. Te amo até o fim, é assim que vai ser. Te uso como escudo se a polícia aparecer. Você fica valendo, enchendo a cara de conhaque, chupando executivos em troca de crack. Sou só mais um cara apaixonado, que fode defuntos mutilados. Em cima da cama, um cafetão, que entra rasgando sem perdão. Vou te bater, vou mutilar. Se tu for, eu vou atrás. Espero que entenda a empolgação. Chutei o teu ventre com razão. Chuta primeiro, pergunta depois. Você estava prenha, morreu por dois. Verdade no amor, branco no espelho, sujo de sangue de vermelho. Você me pôs em desespero, em terra esquartejo, fomos pelos. Era o destino, estava traçado. Nós fomos amaldiçoados pela urgência de sofrer. Você pagou o pato, era pra ser. Você queria o filho, a liberdade, mas infelizmente era tarde. Veja você como coincide, aborto no bicudo ou no cabide.